Don't drive it. Finish. Don't wait. Então, tem alguma pergunta daqui da aula de ontem? Sobrou alguma coisa? Eu não lembro o suficiente da aula para poder fazer pergunta. Então, o que eu tinha perguntado para o professor no final da aula foi o seguinte. Talvez isso seja, eu vou até explicar a origem da minha dúvida, porque talvez alguém tenha passado pela mesma experiência. Quando eu li a nova ciência da política, a impressão que eu tive era que tudo era explicado pelo gnosticismo, né? Que era a única chave explicativa das ideologias da modernidade. E aí eu não tinha atinado com a questão do messianismo, que o professor colocou antes. Então, quando ele falou do messianismo, eu fiquei um pouco confuso, sem saber em que momento se opera o corte do gnosticismo para o messianismo, né? E em que momento o ambiente messiânico resgata os elementos gnósticos, né, que estavam presentes desde o começo. Não há um corte, o que há é exatamente o contrário, há uma fusão dessas duas correntes. Num momento posterior. Isso acontece durante, nós sabemos que acontece durante o século XVIII, mais ou menos, mas não conhecemos os detalhes do processo, e eu acho muito difícil que venha a conhecer. Sobretudo, vamos dizer, pelo método do Wegener, é praticamente imprensa das ideologias revolucionárias, né? Depois, mais tarde, ele vai mediatizando o negócio, ele usa, em vez de messianismo, ele usa apocalipticismo, tá certo? E outros fatores. Mas, aos poucos, ele vai perdendo interesse por isso e vai se concentrando mais na questão, vamos dizer, mais geral da ordem história. E simplesmente abandona isso aí. O Wegener vai passando de um tema para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e ele raramente volta atrás para... A teoria do gnosticismo também acaba sendo dissolvida pelo ingresso de outros elementos. Tá certo? De modo que houve, aqui nos Estados Unidos, houve três etapas da discussão. Primeiro, a tese gnóstica foi aceita, depois foi totalmente impugnada, e agora tem gente tentando recuperá-la de algum modo. Tá certo? Eu acho que tudo isso é impossível. Eu acho que é impossível provar essa tese, é impossível impugná-la, justamente por causa da fusão da ideologia gnóstica com meios de atuação revolucionária, meios de organização revolucionária, que não vem do gnosticismo, mas que vem desses movimentos messiânicos. Tá certo? Então, não é que haja duas ideologias. Tem uma ideologia gnóstica e uma ideologia messiânica. São fundidos. Não. A ideologia é uma só, ela é gnóstica mesmo. Tá certo? Mas o processo de organização e a mecânica da revolução são messiânicas. Não se pode falar, vamos dizer, de uma organização política gnóstica. Eu não vejo como se poderia organizar isso. Quer dizer, o gnosticismo pode ser absorvido, uma atitude gnóstica, uma experiência gnóstica, um modo de sentir gnóstico, pode ser absorvido dentro de organizações que tinham outra origem, que tinham origem messiânica. Cristã, por exemplo. Cristã, portanto, tá certo? Se bem que já num cristianismo totalmente perverso, onde o agente, os santos, autonomeados santos, assumem o papel do Cristo e eles mesmos, né, implantam o juízo final. Esses movimentos messiânicos, eles não tinham necessariamente um caráter gnóstico, quer dizer, eles não pressupunham nesses agentes um conhecimento total da sociedade ou o acesso a... aos mistérios últimos do universo, como acontecia entre os gnósticos, tá certo? Eles não tinham, eu não vejo realmente essa pretensão neles. Eles tinham apenas a pretensão de ser santos, quer dizer, pessoas puras, tá certo? Cuja ação está fundada em intenções tão elevadas que quaisquer crimes que eles cometam pelo caminho já estão absolvidos previamente, tá certo? É claro que disto aí para o gnosticismo existe uma certa distância, tá certo? Mas eles, de algum modo, se reforçam uns aos outros, porque se existe a presunção de santidade dos revolucionários por um lado, tá certo? E a presunção do conhecimento total absoluto por outro, aí, como diz a expressão popular, junta fome com a vontade de comer, uma coisa reforça a outra. Mas eu não creio que essa fusão tenha sido muito consciente. Ela não está documentada, tá certo? No sentido weberiano, quer dizer, ninguém refletiu sobre o que estava acontecendo. Ninguém disse assim: olha, nós estamos aqui tentando fazer uma revolução messiânica e tem aqui esses elementos gnósticos que eu peguei não sei de onde, tá certo? Isso pode nos ajudar de algum modo. Eu não vi nenhum documento. Pode haver um documento desse tipo, mas eu não conheço. E o próprio Weber não cita nenhum. Então, eu acho que o grande enigma histórico é como a revolução messiânica se deixa de ser propriamente messiânica, ela perde a sua tonalidade religiosa, tá certo? E se torna a revolução gnóstica, né? Já com a pretensão do conhecimento absoluto, do conhecimento das leis da história, etc, etc. Pretensão da ciência total e da total organização racional da sociedade. Você vê que, de fato, se você pensar aonde essas pessoas pretendiam chegar, você encontrará poucos documentos. O próprio Marx praticamente não diz nada sobre a sociedade futura. Ele diz duas ou três qualidades que ela teria, mas não descreve estrutura, funcionamento, nem nada. Um documento interessante, muito interessante, que só esses dias chegou às minhas mãos, é uma coisa escrita pelo poeta francês Charles Péguy, La Cité Socialiste, Cidade Socialista. Tá certo? Então, ele define a sociedade socialista como a administração totalmente racional dos bens. Quer dizer, a totalidade dos bens é administrada racionalmente por uma administração centralizada. Mas, curiosamente, ele diz que a sociedade socialista administrará a totalidade dos bens, mas não administrará as pessoas. Eu não sei como é possível fazer isso. Eu não concebo como você pode administrar os bens sem você dizer às pessoas o que elas devem fazer com esses bens, né, certo? Mas eu não li o escrito até o fim, mas é um dos raros documentos que tem sobre isso, até bastante extenso. Você vê aqui, atualmente o presidente da República no Brasil, o Lula, ele diz que nós estamos lutando pelo socialismo, mas nós não sabemos que tipo de socialismo, não sabemos como será esse socialismo. Mas ele não é o primeiro que diz isso. O próprio Marx achava que era inútil você descrever a sociedade futura, porque ela iria se formar na própria praxis, quer dizer, no próprio processo dialético da revolução, iria definir a sociedade futura. Então é perda de tempo especular isso aí, tá certo? Então, como é que a pretensão de um conhecimento total das leis históricas, quer dizer, se nós sabemos perfeitamente como a sociedade funciona, de onde ela veio, para onde ela está indo, pode coexistir com uma tamanha indefinição com relação ao futuro? Não é isso? Quer dizer, se nós temos a certeza de que o futuro está indo para o socialismo, como é que nós não sabemos como será esse socialismo? Quer dizer, nós sabemos aonde vai dar, nós sabemos qual é o trajeto, qual vai ser o resultado, e nós sabemos até quem tem que ser os agentes dessa transformação, que somos nós mesmos. Tá certo? Se nós sabemos tudo isso, como é que nós não sabemos nada a respeito do que é a sociedade futura? Está compreendendo? E como é que este tópico, vamos dizer, não se torna objeto de intenso debate dentro do movimento socialista, até já muito recentemente? Se você veja estes novos teóricos marxistas que têm aparecido aí, esse Slavoj Žižek e o outro francês, cujo nome esqueci, um francês que agora esqueci o nome, mas que vive com ele para cima e para baixo, eles acham importante definir e fazer planos meticulosos sobre como será a sociedade socialista. Mas eles estão fazendo isso no ano de 2009, quando esse movimento começa em 1844, né? Quer dizer, E eu acho que isso aí, por exemplo, seria uma coisa importante para a gente resolver este mesmo problema que nós estamos tratando. Onde, quais são os elementos messiânicos, quais são os elementos gnósticos e como é que eles se articulam num movimento revolucionário. Quer dizer, ele teve que montar em cima de outro movimento já existente e que se formam de algum modo independentemente dele. Então diz ele aqui no capítulo 4 da Nova Ciência da Política: o choque entre os vários tipos de verdade no Império Romano terminou com a vitória do cristianismo. O resultado fatal dessa vitória foi a desdivinização da esfera temporal de poder. E foi e daí se pode, poderia prever que os problemas especificamente modernos da representação teriam algo a ver com a redivinização do homem e da sociedade. Ambos esses termos necessitam de mais definição. Por redivinização, significa ascendente em relação, em direção à vida eterna na visão beatífica. Muito bem. O que ele quer dizer com atrofia experiencial do politeísmo? Quer dizer que os símbolos da religião greco-romana já não correspondiam a nada que pudesse ser identificado na experiência real dos homens. Então aquilo perde credibilidade, perde força, tá certo? Sugestiva, tá certo? Conta-se que já no final do Império Romano, os sacerdotes, quando procediam aos ritos, eles faziam isso dando risada, quer dizer, achavam que aquilo era apenas uma pantomima, uma palhaçada, né? É como se dissesse, os deuses já não estavam presentes, tá certo? Então, e o novo elemento ordenador que entra, né, é a ideia da salvação por um Deus transcendente, tá certo? Por redivinização, entretanto, não entenderemos uma revivescência da cultura politeística no sentido greco-romano. A redivinização moderna tem antes as suas origens no cristianismo mesmo, derivando de componentes que foram suprimidos como heréticos pela Igreja Universal. Então, quer dizer, quando ele fala de uma redivinização da sociedade, ele está falando de um retorno a elemento greco-romano, tá certo? O que ele está dizendo? Ele diz que com o advento do cristianismo houve uma desdivinização da sociedade, tá certo? Essa desdivinização da sociedade ocorre ou até coincide com a perda da eficácia dos ritos greco-romanos, nos quais as pessoas já não acreditavam, porque aquilo não correspondia em nada à sua experiência real, né? Então, ele diz que os problemas específicos da modernidade, eles têm algo a ver com tentativas de redivinização da sociedade, mas que essa redivinização não vai ser feita mediante um retorno à religião greco-romana, mas vai ser feita mediante o aproveitamento de elementos heréticos do próprio cristianismo. Ah, especificamente, dirá ele, o gnosticismo. E até por isso ele diz que é um erro classificar de neopagãos, né? Claro. Não são neopagãos. Se bem que, note bem, aí eu tenho mesmo, vou botar minha colher nessa sopa, tá entendendo? Eu acho que a concepção do Estado, toda a concepção do Estado moderno, continua uma sequência de tentativas de restauração do Império Romano. Quer dizer, as analogias entre, por exemplo, o Estado americano e o Império Romano são imensas. É isso? Então, no livro Armas e Aflições, eu digo, a história política do Ocidente toda pode ser descrita como a sucessão de tentativas de restauração do Império Romano. tá certo? Mas é a religião cada vez mais visível. Tá certo? Quer dizer, o gnosticismo acaba entrando como um dos elementos, né? Eu acho que, na verdade, o que esse processo de redivinização da sociedade, né, que eu chamo mesmo ali no livro A Ressurreição de César, né, e eu acho que nesse processo o gnosticismo entra só como uma das muitas correntes que tem aí. Na verdade, os caras vão juntar tudo quanto é, vamos dizer, anticristão, não é isso? E tudo isso vai entrar em funcionamento, tudo isso pode ajudar de algum modo, seja gnóstico, seja pagão, seja oriental, tá certo? Quer dizer, você vê aqui, nesta época aqui, por exemplo, este bombardeio de cultos orientais não tinha ainda o destaque que veio adquirir a partir dos anos 60. Então, como é que você vai resumir tudo isso como gnosticismo? Falo, não dá. Isso não é nem gnóstico e nem não gnóstico, isso é uma outra coisa, entendeu? E isso se torna até difícil classificar, porque, como diz a Bíblia, meu nome é legião. Isso não pode fazer uma classificação dos demônios, entendeu? Não existe isso aí. Isso aí só o Satanás é que sabe. A administração central do inferno é que pode saber quem é quem no meio disso. A gente não pode saber, né? Não há, veja, aí pior ainda o negócio, porque aí é que você não vai encontrar os famosos documentos autoexpressivos, não é isso? Que o Wegener está pedindo. Talvez um dos poucos documentos autoexpressivos seria, vamos dizer, aquele livro da Marilyn Ferguson que se chama The Aquarian Revolution, Revolução Aquariana, tá certo? É uma tentativa de refletir no significado histórico da nova era, etc, etc. Tentativa empreendida por um representante da própria nova era. Certo? Mas o fato é que tudo isto que está acontecendo vem de tantas fontes ao mesmo tempo. É uma coisa tão inabarcável, mais rápido e mais vasto do que a capacidade de articulação intelectual dos seus próprios representantes. Que é também o que aconteceu no próprio século XVIII, com essa articulação de messianismo e gnosticismo. Estava acontecendo tanta coisa, quer dizer, aquelas sociedades esotéricas, aqueles clubes revolucionários, aquilo proliferava com uma tal velocidade que ninguém podia refletir claramente e dizer, olha, o que está acontecendo é isso, o que nós queremos é X ou Y. A palavra gnosticismo vai querer dizer 50 mil coisas diferentes. Aí é que eu acho que o método do Wegener encontra o seu limite, porque ele quer trabalhar dentro de uma referência que possa ser aceita academicamente como científica. Não é isso? Então, para isso ele tem que se colocar de um ponto de vista que seja, vamos dizer, teologicamente neutro. Ele não pode se colocar de um ponto de vista cristão. Tá certo? Mas acontece que, para você unificar esse conjunto de fenômenos, para você poder ter uma visão unitária, você não pode fazer do ponto de vista positivo. Isso é, se você somar as várias, confrontar as várias ideias, os vários simbolismos, as várias propostas, etc., você não encontra unidade nenhuma. Você só encontra uma unidade negativa. Quer dizer, o que está sendo atacado? É contra quê? A unidade do processo só aparece desde o ponto de vista da sua vítima principal. Não há uma proposta positiva, há uma infinidade, vamos dizer, de processos desencadeados contra uma vítima em especial. Está entendendo? Mas é claro que o Wegener não poderia assumir esta posição. Embora o que eu estou dizendo não dependa de uma adesão à fé católica. É um simples fato histórico mas é objetivamente comprovável que o foco desses ataques, né, se define numa série de círculos concêntricos, no qual você pode dizer, vamos dizer, a civilização ocidental, mas nem daí o que está sendo atacado? Por exemplo, o socialismo faz parte da civilização ocidental, não está sendo atacado. Então não é a civilização ocidental inteira, tá certo? É só um pedaço dela, tá certo? Então dizemos o quê? É a herança judaico-cristã, eu digo, eles tentam de algum modo se substituir ao judaísmo tradicional. Quer dizer, todo esse negócio, essa onda de modernismo religioso que apareceu dentro da Igreja Católica, apareceu muito antes dentro do judaísmo. Ninguém prestou atenção porque é uma coisa de meia dúzia de pessoas. Mas, digamos, um judaísmo modernizante, uma espécie de teologia de libertação judaica, já tinha no começo do século XIX. Quer dizer, como se tivesse usado o judaísmo como laboratório para depois fazer a coisa em escala maior dentro da Igreja. Se você pegar da totalidade dos judeus, hoje existem mais ou menos 18 milhões de judeus no mundo. Quantos desses judeus são religiosos ortodoxos praticantes? 3%? 4%? Você vê que até o século XVIII não havia judeu não praticante. Quer dizer, o sujeito é judeu, ele está dentro da lei de Moisés, ele faz parte ali da sinagoga e pronto, acabou. E se ele não fizer parte da sinagoga, bota ele para fora, como botou Spinoza. Tá certo? Quer dizer, o judeu não judeu é uma criatura moderna. Mas aquilo, então, o século XIX já estava cheio de judeu não judeu. Quer dizer, o sujeito que estava completamente fora da religião judaica, mas que, para o observador externo, continuava tão judeu quanto. Por exemplo, você dizer Trotsky é judeu ou não é judeu? Isso depende. Para ele mesmo não era. Ele não suportava que o chamassem de judeu. Quer dizer, não tem nada a ver com isso, odeia essa porcaria. Tá certo? Porém, a comunidade, de certo modo, o aceita como judeu, porque ele saiu dali de dentro. E para o observador de fora, ele também é judeu, porque essa foi a origem dele. Está compreendendo? Então, outro dia saiu um artigo no jornal judaico dizendo o seguinte, esqueci o nome do juiz, é Sever Plocker, né? E o artigo chamava Os Judeus de Stalin. O judeu criou um escândalo desgraçado, porque ele disse, nós não podemos esquecer que desses assassinos em massa, uma boa parte era gente nossa. E ele dá a lista lá do monte de, né? Ele diz, bom, esses caras eram judeus ou não eram judeus? Sob certos aspectos, eles eram. Vamos dizer, não só pela origem, mas pelo fato de que quando a situação apertava, eles se prevaleciam da comunidade. Não é isso? Quer dizer, ele está contra o judaísmo e, portanto, está contra o padrão de unidade da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, né, se a situação engrossa, ele diz, estou sendo vítima de antissemitismo, e daí a comunidade vai protegê-lo. Quer dizer, é uma situação de uma ambiguidade, de uma vigarice fora do comum, né? Por exemplo, quando aqui teve o caso dos Rosenberg, né, que foram acusados de espionar, né, o Partido Comunista inteiro levantou a gritaria, não, isso é antissemitismo. Tá, como antissemitismo? Os caras nunca tinham ido numa sinagoga, porém eram comunistas, eram materialistas. O que eles têm a ver com isso? Bom, eles não eram judeus, mas eram judeus quando lhes interessava. Você está entendendo? Então, embora esses movimentos comunistas, vamos dizer, perseguissem os judeus religiosos, tá certo? Ao mesmo tempo eles preservavam a identidade judaica nos momentos em que isso podia ser publicitariamente útil, né? O que cria, então, o artigo foi recebido de duas maneiras. Uns caras diziam, muito bem, isso é um negócio corajoso, a gente tem que engolir isso mesmo. E outros diziam, mas nós não temos nada a ver com isso, esses caras não são judeus realmente. As duas coisas são certas. Entendeu? As duas coisas são verdadeiras, porque eles eram judeus e não eram judeus, entendeu? Você pode, dependendo do lado que você olha, né? Por exemplo, entre autores católicos, sobretudo na França, conservadores católicos, muitos deles, percebendo o grande número de líderes judeus no meio desses movimentos, né, se tornaram decididamente antissemitas. Essa é a característica da direita francesa, é o antissemitismo visceral. E isso implica que eles entendam o movimento revolucionário como uma criação judaica, como se isto saísse da liderança religiosa judaica, isso é a criação de rabinos. Mas quando você examina o negócio direito, esses caras estavam destruindo o judaísmo desde dentro, desde o começo do século XIX. Mas, por outro lado, como a comunidade judaica não toma uma posição, vamos dizer, de expelir esses caras, de excomungá-los, tá certo? E, ao contrário, às vezes correm em defesa deles quando eles são perseguidos, você não vai encontrar nenhum documento como esse que o Wegener exige. Um documento auto-expressivo. Porque aí tudo é feito de, vamos dizer, de mentira, de camuflagem e de falsa consciência. É uma coisa... o lusco-fusco o tempo todo. Por outro lado, esses são os processos essenciais da história contemporânea. E nós, usando somente os documentos do tipo que o Wegener seleciona, nós jamais vamos entender nada. Se partirmos para os outros documentos são monstruosamente ambíguos, tá certo? E você tem que exercer uma parte de adivinhação. E se você joga esses documentos fora, você fica sem entender o que está acontecendo. Diga. Claro que pode haver agentes dessa coisa que tentaram de algum modo se explicar até para si mesmos. Tá certo? Porém, o que você não vai encontrar é alguém que faça isso com relação à totalidade deste movimento. Por isso que as pessoas perguntam: bom, você vê um movimento revolucionário, mas onde está o comando? Eu digo: mas olha, mas a característica fundamental deste negócio, né, é que ele funciona para entender se você precisa estudar o agente 86, porque ele está lutando contra uma organização que se chama Caos. Caos. E você não vai esperar que o representante da Caos, né, exponha ordenadamente os objetivos, métodos e estratégias da organização. Eu acho que os agentes dessa coisa, nenhum deles tem visão da coisa inteira, porque a visão da coisa inteira seria tão horrorosa que o sujeito largaria, abandonaria aquilo imediatamente. Olá, nessa questão dos documentos, eu sempre lembro daquela entrevista do Zuni Ventura sobre o Maio de 68. Ah, a gente fez toda aquela putaria, usava droga, não sei o que, para suruba, aí apareceu alguma coisa para estragar a festa, que foi o tráfico de drogas matando pessoas, né? E a AIDS. É. E ele não faz a ligação da realidade? Não é um documento. Veja, por exemplo, esse livro do Zuni Ventura, muito bem lembrado, né? Ele não é um documento auto-expressivo, porque ele consiste em 90% de auto-camuflagem, é um documento de auto-engano. Quer dizer, é um documento que tem que ser interpretado psiquiatricamente. Não estou brincando, não é um modo de dizer. É por isso mesmo que, depois de eu estudar esta coisa aqui, pensar muito, eu pensei: peraí, você tentar explicar essas coisas por gnosticismo, até por messianismo, você vai falhar, porque nós estamos lidando com configurações psicopatológica, no sentido estrito. Não é, se trata de doença espiritual. A doença espiritual pode existir num homem que é psiquicamente normal. Mas esses caras não são psiquicamente normais. Não se encaixa na categoria, mas trata para um documento muito valioso. Claro, documento, mas documento valioso não no sentido do Wegener. Não no sentido do Wegener, porque não é uma consciência essencial. O Wegener pode admitir no máximo, vamos dizer, coexistência, vamos dizer, de falácias, de mentira, de auto-engano, etc, etc. Mas, vamos dizer, e o auto-engano totalmente sincero? Você não encontra mais documentos desse tipo, né? E encontra somente documentos sintomáticos, que atestam os sintomas. Por exemplo, o cara que faz isso, ele acha que aquela vida paradisíaca que eles levavam, né? Cheirando coca e tal, não tem nada a ver com o narcotráfico. Então, como uma pessoa pode pensar uma coisa dessa? Você vê, aí mistura, por exemplo, você tem a autobeatificação, quer dizer, um elemento de origem messiânica, é a Revolução dos Santos. Tem o livro do Michel Walzer, A Revolução dos Santos, né? Onde surge essa noção da impecância, quer dizer, como nós estamos trabalhando pelo bem, né? Não há pecado. Daqui para dentro, dessa linha para dentro, não tem pecado. Então, existe esse componente na mente do cara. Tá certo? Porém, você não ver o pecado, você não ver o mal, é uma coisa. Agora, você não vê um elo causal, óbvio, epa, aí já é algo mais. Eu duvido que os santos do século XVII fossem tão imbecis a esse ponto. Agora, como é que você pode falar? Isso não é nem imbecilidade. Porque, por outro lado, o autor Zvonir Ventura não é um imbecil. Ele é um jornalista bastante eficiente quando ele quer. Então, realmente é o desejo de permanecer se vendo a si próprio como santo chega a tal ponto que tem que tapar a realidade óbvia. Tá certo? Não é a realidade da... um tipo escorregadio, cuja função, cuja existência consiste em se esconder. Então essa é a minha ideia. Nós temos que reestudar a história do movimento revolucionário, pelo menos desde o século XVIII, ou seja, dessa fusão de gnosticismo e messianismo, usando todo o material dessas sociedades secretas, desses ocultistas, etc, etc, mas não já do ponto de vista de história ideológica, de história das ideias, ou mesmo de história da ordem, no sentido wagneriano. Assim, e sim de uma história mental, no sentido psiquiátrico da coisa. Eu não vejo outra saída. Quer dizer, até o ponto em que o Hegel está levando a coisa, a distinção entre a doença espiritual e a doença psiquiátrica é nítida. Ele não entra no território psiquiátrico de jeito nenhum. Ele, no máximo, acusa a maldade dos fulanos, sua falsidade, etc, etc. Mas há uma deslocamento espiritual nesse comportamento. Sim. Sim, mas uma coisa é você estar desligado das fontes espirituais que dão, vamos dizer, o que eles chamam o equilíbrio da consciência. Tá certo? Então você não tem o equilíbrio da consciência. Mas você perder o equilíbrio da consciência é uma coisa. E você não ter mais sequer o senso da sua identidade, você não ser capaz de distinguir o que foi você que você fez, o que foi que o outro fez. Eu digo, opa! Aí passamos para um outro nível. Poderia falar assim, que os problemas da modernidade em geral decorrem dessas tentativas de redivinizar a sociedade, né? Mas não a partir dos elementos da religião, não a partir dos elementos do paganismo, mas das contradições da própria. Mas quando você olha para o desenvolvimento da igreja primitiva, você vê assim, que as heresias gnósticas são completamente diferentes das heresias do século IV, assim, por exemplo, do pelagianismo, do arianismo. Essas sim são conflitos dentro do próprio cristianismo, interpretações a partir da escritura. Sim, mas as primeiras eram remanescentes de coisa do. É um sincretismo com a. Claro. Com o paganismo. No surgimento da igreja, ela já está em conflito com essas formas pagãs, né? Claro. Por exemplo, eu lembro da passagem, acho que é do Atos dos Apóstolos, que Pedro vai até Samaria e lá está o. Como é o nome dele? Simão Mago. E aí ele vê, ele fazendo cura com a posição das mãos, e ele fala, é isso, esse negócio assim que eu quero, sabe? Pra ele é mais um elemento, né? Pra colocar dentro da doutrina dele que já tá toda pronta. E a quantidade de elementos pagãos, gregos e romanos, que tem nessas doutrinas. Né? É muito grande. O gnosticismo não é um... algo que surge dentro do cristianismo. O que ele quer dizer é o seguinte, que pode haver esses elementos pagãos, mas são elementos soltos, e não uma tentativa de restaurar, né, a religião greco-romana, porque a religião greco-romana é uma religião de Estado, então teria que restaurar o Império Romano, a polis. É isso que ele quer dizer, que não está acontecendo. Porém, o número desses elementos pagãos aumentou nos últimos tempos, tá certo? E surge a ideia, vamos dizer, do governo mundial, né? Da nova ordem mundial. Então eu digo, epa, isso aí já é o Império Romano em escala mundial. Então isso aí é a ressurreição de César, uma religião de Estado, tá certo? Feita, vamos dizer, de um sincretismo, exatamente como a religião romana, tá certo? Onde você terá uma espécie de papa, que não será o papa do católico, mas um papa interreligioso, um papa que coordena ali, né, budismo, hinduísmo, wicca, etc, etc. Né? E você sabe que existe um templo disso na ONU. Um templo interreligioso onde pode entrar até o wicca. Então, peraí, o que o Wegener disse que não estava acontecendo, não estava quando ele escreveu isso aqui, mas depois começou a acontecer. Isso aí é uma restauração, vamos dizer, do império, né, por meios inusitados, que são meios puramente administrativos que eles estão usando, né? Quer dizer, não há um exército que tomou os outros países, etc. Não, mas eles inventaram um truque, né, pelo qual os acordos internacionais que envolvem as várias nações acabam tendo sobre cada uma delas internamente um poder maior do que das suas respectivas constituições. Então, se a sua constituição diz isso assim, assim, assim, assim, mas você assinou um acordo internacional, esse acordo prevalece sobre a sua constituição. Então chegou um dia com um cara espertinho falou: ó, raios, aqui já temos um governo supranacional, tá entendendo? E para esse governo exercer o seu poder, ele não precisa sequer se constituir nominalmente como governo, porque ele já existe como tal. Ele já baixa normas que são obrigatórias para todas as nações. É curioso que esses acordos internacionais, então, eles somados, eles passam a constituir uma, eles passam a ser uma constituição mundial. Então já temos aí um análogo do império, vamos dizer, com uma religião sincretística, tá certo? Religião na qual a noção de transcendência é evidentemente abolida, porque se todas as religiões são iguais, elas são automaticamente, vamos dizer, as suas pretensões de expressar a verdade ou a realidade são automaticamente neutralizadas. Elas passam a ser vistas apenas, vamos dizer, como vivências individuais ou grupais, que não podem se sobrepor umas às outras. Você não pode dizer: a minha religião é verdadeira, a minha doutrina é verdadeira, a sua é falsa. No sentido de que a minha corresponde a uma realidade objetiva e a sua não corresponde a nada. Não há mais essa noção de uma realidade objetiva que corresponda à doutrina religiosa. Isso aí fica colocado inteiramente entre parênteses. Não interessa, vamos dizer, se Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés. Não, não é que Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés. Os judeus e os cristãos acreditam que Deus fez isso. E eles, naturalmente, eles têm o direito de acreditar, eles só não têm o direito de dizer que é verdade. Quer dizer que isso aconteceu realmente, né? Por exemplo, Cristo ressuscitou realmente? Essa questão é básica no cristianismo, né? São Paulo apóstolo diz que se isso não aconteceu, toda a religião, todo o cristianismo é vazio, tá certo? Então, você pode acreditar nisso, tá certo? Mas é simplesmente uma crença sua. Você não pode dizer que isso aconteceu realmente. Então, nesse novo império ecumênico, até para o cristianismo poder participar dele, ele tem que abrir mão de uma série de coisas e deixar de ser cristianismo, né? Claro, adotado claro, pela igreja. Claro, ele passa a ser apenas mais uma fé. Você entende por que eu odeio a palavra fé? A única coisa que a pessoa fala fé, eu tenho vontade de bater na pessoa. Tá entendendo? Porque fé é uma coisa que não é subjetiva, é uma coisa que você acredita. É? Eu digo, a fé não interessa, meu filho, interessa o objeto da fé. Se esse objeto é verdadeiro, ele é verdadeiro, independente da sua fé. Você está entendendo? Agora, se depende da fé, eu falo, bom, então você pode acreditar em Wicca também, dá na mesma. É engraçado, porque ainda na época do Império, né, quando Paulo chega na Grécia, então tem o templo do Deus desconhecido, né? Ele fala, pode ser todos os deuses, né? Ah. Os deuses a gente aceita do nosso panteão, né? Ele fala, bom, então esse Deus desconhecido aí, esse é o Cristo e tal, aí eles batem nele, né? E expulsam ele, falam, ó, já lá naquela época era assim, bom, todos os deuses, todos os religiões, menos uma. É. Então hoje você volta a ver a mesma situação. Você pode falar de todos, menos de um que tenha a pretensão de ser verdadeiro. Você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode acreditar que é verdadeiro. Então, por isso o pessoal fala, a nossa fé. Fala, mas que fé? Quando o Cristo fala, tua fé te salvou, ele está falando isso por bondade, por educação. Fala, fé nada, foi você que salvou, pô. Que minha fé. Quer dizer, você reconhecendo a minha fé, você quebrou o meu galho, mas a minha fé sozinha não faria nada. Tá certo? Se não, podia ser fé em qualquer coisa. Não é isso? Quer dizer, que fala o Chesterton, se você acredita que você é um boi, nem por isso nascem chifres na sua cabeça, tá entendendo? Né? Só se for com alguma colaboração da sua mulher. Então, a redivinização moderna tem as suas origens antes no cristianismo mesmo, derivando de componentes que foram suprimidos como heréticos pela Igreja Universal. Vamos dizer, isto era verdade até um certo ponto, porém, depois o processo de redivinização adquire uma certa autonomia. Não é isso? Mesmo porque, na medida que ele tem um alcance universal, com a ideia de governo mundial, ele não está acontecendo só dentro de um contexto cristão, mas está acontecendo também na Ásia, na China. A religião universal é católica, né? Como é? Igreja universal. Você, de fato, realmente evoluiu do reino da escatologia na história para a escatologia como uma perfeição transhistórica supernatural, sobrenatural. Quer dizer, isso eu não sei exatamente em que século, mas eu acho que foi já século II, século III, a igreja já dizia, peraí, não, esse negócio não vai acontecer amanhã, tá certo? A igreja existe historicamente e nós temos que viver na expectativa de uma passagem para a eternidade, para um plano da eternidade, quer dizer, a extinção do mundo presente e a passagem para um da eternidade e com a ressurreição da carne, etc, etc. É disso que se trata, tá certo? E que é exatamente o que estava nos textos, né? Bom, vamos mais para diante. Ou seja, daí para dentro, diz ele, era necessário aceitar a condição humana sem essas fantasias apocalípticas, né? A igreja, como representação histórica concreta do destino espiritual, tinha um paralelo no Império Romano como representação histórica concreta da temporalidade humana. Daí a compreensão do Império Medieval como continuação de Roma, que era parte de uma concepção da história na qual o fim de Roma significaria o fim do mundo. A sociedade cristã ocidental, portanto, foi articulada nas ordens espiritual e temporal, com o Papa e o imperador como supremos representantes, tanto no sentido existencial quanto no sentido transcendental. Desta sociedade, com o seu sistema estabelecido de símbolos, emergem os problemas especificamente modernos da representação, com a ressurgência da escatologia do reino. O desejo de uma redivinização da sociedade produziu um simbolismo definido dele próprio somente por volta do século XII. O primeiro desses... daí ele vai lembrar aqui o Joaquim de Flora, né? O primeiro desses símbolos é a concepção da história como uma sequência de três eras. Né? Que fala que Joaquim de Flora fala que tem a era de Deus Pai, a era de Deus Filho e a era do Espírito Santo, que estava para ser inaugurada por ele mesmo. O segundo símbolo é o símbolo do livro espirituais, ou homines novi, homens novos, da Idade Média, da Renascença e da Reforma. Quer dizer, é daí que vai surgir o negócio dos santos, né? Quer dizer, essa figura desses líderes espirituais que serão os condutores da nova era. O terceiro símbolo é o do profeta da nova era. Todos esses símbolos são criados ali pelo Joaquim de Flora, né? Para dar validade e convicção à ideia de um terceiro reino final, o curso da história como um todo inteligível e significativo deve ser assumido como acessível ao conhecimento humano. Ou seja, a história, ela tem uma estrutura previamente determinada que é acessível à inteligência humana, seja através da revelação direta ou através de uma gnose especulativa. Portanto, o profeta gnóstico, ou nos estágios posteriores da secularização, o intelectual gnóstico se torna um característico da civilização moderna. E o Joaquim de Flora aparece como o primeiro representante desta espécie. Quer dizer, ele não é o líder que vai provocar a mudança, mas ele é o profeta que interpreta, que capta, né, o rumo da história e anuncia e indica o caminho da nova era. E o quarto símbolo é o da irmandade, da fraternidade das pessoas autônomas. Os membros do novo reino, sem mediação sacramental da graça. Você vê, quando o Lula esteve em Roma e comungou sem confessar, dizendo que não preciso porque eu não tenho pecado, ele está exatamente dentro disso. Quer dizer, eu sou um dos líderes que está trazendo a nova era, eu pertenço à comunidade dos santos, eu não tenho pecado nenhum, porra. Quer dizer, é claro que ele não sabe a retaguarda histórica disso, e ele não sabe como é antigo esse negócio que ele está falando. Mas é só mais um que repete isso. Quer dizer, o indivíduo ele vive dentro desta atmosfera, né, simbólica da Revolução Gnóstica. Exatamente. Vamos ir mais para dentro. Bom, mas o próprio Fenon, ele trata de maneira, vamos dizer assim, ambígua a relação entre gnosticismo e messianismo. Porque algumas horas nesse novo senso da política você não sabe muito bem se esses elementos... Não, mas ele reconhece que por exemplo, do elemento messiânico, que sobretudo no fim da vida ele vai enfatizando esses últimos cada vez mais. Só que eu digo, o problema é, como eu disse, o tipo de documento que ele lida. Porque até não é o Calvino, é o sujeito que inventa a organização política da revolução. Isso não existia, a ideia da militância, quer dizer, a sociedade civil que se organiza, tá certo? Para mudar a sociedade, ninguém fez isso antes. Então você podia ter rebeliões esporádicas, tá certo? Quer dizer, de repente um grupo de malucos lá saía matando gente, mas não tinha uma organização, não tinha um projeto de sociedade, tá compreendendo? E não tinha esses vários procedimentos organizacionais tão meticulosos que vão caracterizar depois todos os movimentos revolucionários. Né? O próximo, depois de Calvino, o próximo passo da organização só vai ser dado pelo tal do Babeuf, já no tempo da Revolução Francesa, tá certo? Onde ele vai criar praticamente toda a estrutura do Partido Comunista, a estrutura em células, por exemplo, né? Mas essas células já estavam, de algum modo, Calvino já tinha bolado mais ou menos isso, entendeu? Então você tem uma estrutura organizacional pronta para a ação, tá certo? E ela tem lá a sua ideologia. Quando o elemento cristão ali se enfraquece, vai perdendo substância, tá certo? Porque, de fato, esse messianismo todo, ele se apresenta como cristão, mas ele é herético e não tem muito como você justificá-lo em termos cristãos. Então a substância cristã vai sumindo. Meio que sobe a substância cristã e entra a gnóstica. Então, mas esse elemento gnóstico, ele é o quê? Ele é a salvação pela ação política? Não, ele é sobretudo a ideia do conhecimento do movimento integral da história. Isso para o Marquês. Para o quê? Não, eu mesmo estou dizendo que é isso. Eu concordo com isso. E a imanentização do escatom é o elemento messiânico. Eu acho que a fusão dos dois é que cria isso aí. Ah, tá. Então, messianismo. Quer dizer, isso aí é um. Vou dizer, mas esta. O que ele chama de imanentização do escatom, quer dizer. O juízo final é trazido para dentro da história. Ele não é mais um acontecimento da ordem eterna. Ele é algo que vai acontecer na história e que vai inaugurar uma sociedade perfeita. Tá certo? Isso aí já estava dado, de certo modo, nos movimentos messiânicos. Mas não estava dado explicitamente. Porque você não pode afirmar uma coisa dessa sem deixar de ser cristão automaticamente. Mas tem o conhecimento gnóstico. Quando entra ali o elemento gnóstico, fala, não, peraí, isso é uma ciência superior ao cristianismo. É uma ciência espiritual, né? Cujo conhecimento já tira você do mundo do pecado e do mal, tá? Por você ter esse conhecimento, você já é uma pessoa especial. E eu acho que isso é que vai, vamos dizer, à medida que vai perdendo substância cristã, vai adquirindo esta substância baseada na ideia do conhecimento das leis que regem a realidade, sobretudo que regem a história humana. Ou seja, mas se eu tenho isso, para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso do Papa? Não preciso mais nada disso. Já tem uma coisa melhor. Professor, não sei se isso que o senhor está dizendo tem a ver aqui com a parte final do tópico 3, do capítulo 4, que ele identifica os três tipos de variantes da imanentização. Ele fala do progressivismo, quando a ênfase recai fortemente sobre o movimento. Sim, está aqui, era exatamente o que eu ia ler agora. Utopismo e a junção dos dois. Lê como está aí. Você tem a tradução brasileira aí? Tem. Lê, vamos ver se está inteligível isso aí. Ele começa aqui, ó. Daí, no simbolismo cristão, pode-se distinguir o movimento como seu componente teleológico e um estado de valor máximo como seu componente axiológico. Os dois componentes. Desde um estado, né? Desde um estado de valor máximo como seu componente axiológico. Os dois componentes resumam. É o Lula. Nós estamos indo para o socialismo, mas não sabemos que raio do socialismo vai ser. Vamos lá. Como Diderot, D'Alembert, resumem a seleção de fatores desejáveis como padrão e interpretam o progresso como um aumento qualitativo e quantitativo do bem presente, o maior e melhor do slogan simplificador. Essa é uma atitude conservadora, a qual se pode tornar reacionária a menos que o padrão original seja ajustado à situação histórica em fluxo. No segundo caso, quando a ênfase é posta incisivamente sobre o estado de perfeição, sem nitidez acerca dos meios necessários para a sua realização, o resultado será o utopismo. ele pode tomar a forma de um mundo de sonho axiológico, tal como na utopia de Moore, quando o pensador ainda se mantém consciente de que o sonho é irrealizável e das razões por que o é. Ou, como fruto de um crescente analfabetismo teórico, pode assumir a forma de vários idealismos sociais, tais como a abolição da guerra, a distribuição desigual da propriedade, do medo e da necessidade. Esses vários objetivos utópicos, né, eles são usados, vamos dizer, como símbolos que dão energia, que dão vitalidade ao movimento. Hoje em dia isso se faz o tempo todo, quer dizer, nós temos que abolir a miséria. Isso. Bom, a abolição da miséria é, por definição, ela é impossível. Porque o que é miséria? Né? A miséria não é faltar os elementos para que você sobreviva fisicamente, né? Mas faltar os elementos que dão a outras pessoas certos meios de ação que você não tem. E isso é impossível de abolir. Entendeu? Quer dizer, existem padrões de miséria que são criados, vamos dizer, pelo próprio progresso. Quer dizer, à medida que certas necessidades básicas foram atendidas, surgem outras necessidades e os meios de atendê-las não são igualmente distribuídos. Você vê que o sujeito que aqui nos Estados Unidos ele mora num trailer, né, e tem um carro, digamos, do ano 93, ele se sente tão miserável, tão injustiçado quanto o sujeito que está morrendo de fome na África. Porque ele está reduzido à impotência, ele não tem os meios de ação que o outro tem. Então, você precisa ver que a miséria, é muito difícil você definir economicamente a miséria. A definição econômica da miséria é apenas convencional. E, de fato, a miséria contra a qual os movimentos políticos lutam não é a miséria econômica, tá certo? É a miséria no sentido efetivo, quer dizer, a falta de meios. De meios para quê? Não é só meios para comer ou para subsistir. Se você é considerado miséria em 1850, você está entendendo? Então, por exemplo, o sujeito não tem comida, água e luz elétrica. Mas você dá isso para todo mundo. Digo, bom, em 1850 isso bastaria para transformar o sujeito num cidadão como os outros. Mas em 2009 não serve mais. Você está entendendo? O sujeito pode ter tudo isso aí e ele ainda vai morrer porque falta meios de ação. Então, quais são os meios de destruição de que você dispõe? Né? Você pode dar uma porrada, pode dar um tiro, uma facada. Bom, o sujeito pega e joga uma bomba atômica e acaba com o seu país e você vira pó. Quer dizer, não tem medida comum isso aí. Agora, veja quais eram os meios de destruição à disposição das classes altas da Idade Média. Eram exatamente os mesmos meios de destruição que o cidadão comum tinha. Tem uma espada, uma lança, um machado. Ele só tinha em quantidade maior, mas não era uma coisa especificamente diferente. Né? Quando surgem, por exemplo, os canhões, eu digo, bom, isso já faz uma diferença brutal, porque não é qualquer um que pode ter um canhão. Aí não é uma diferença quantitativa, é uma diferença qualitativa, não é que ele tem mais, ele tem uma outra coisa que nós não podemos ter. E assim por diante, quer dizer, como é que você pode falar em acabar com a miséria se ao mesmo tempo você está criando uma diferença de poder que é absolutamente intransponível. É isso. Então vamos lá. Esse próprio utopismo, que tem impossibilidade de realização dos objetivos aqui, é essencial para manter a continuidade do movimento. O que eu estou falando? Que o elemento utópico não é tão utópico assim. Por ele ser inatingível, ele funciona como uma cenoura de burro. A cenoura do burro também é inatingível. Quanto mais o burro andar, mais a cenoura vai andar na frente dele. Quer dizer, esses elementos utópicos não podem ser considerados elementos puramente estáticos e imaginários e ineficazes politicamente. eles são uma das grandes forças do movimento revolucionário. E justamente por ser inatingíveis, você vai empurrando com a barriga. Você não, nunca chega o Estado. Essa é uma das características do movimento revolucionário. Ele nunca pode ser cobrado pelas suas promessas, porque as suas promessas se deslocam para a frente quando o movimento revolucionário também se desloca para a frente. Os objetivos jamais são atingidos. Eles foram calculados para não ter que ser atingidos. Quer dizer, é a nota promissória autorrenovável, é? Está compreendendo? É que nem o famoso empréstimo que o Brasil fez ao governo da Polônia, que o empréstimo seria pago no dia em que houvesse fundos no banco tal. Olha que maravilha. Então é só não depositar dinheiro nenhum no banco tal, você nunca tem que pagar nada. O Estado, que é por definição inatingível. E que quanto mais você consome a substância, tá certo? Mais você necessita chegar àquele Estado e mais impossibilitado de chegar lá você está. Você dizer que isso é uma estrutura normal da cognição humana ou da ação humana, não pode ser. A estrutura normal da ação humana é a ação racional segundo fins, como falava o Max Weber. Quer dizer, você proclama um objetivo que tem um prazo, idealmente esse prazo será durante a sua vida. Se a pessoa quer ficar rico, eu digo, bom, você quer ficar rico quando? Um dia antes de você morrer? Não, né? Então esse aí lembra o Groucho Marx, quando ele ganhou a Legião d'Honneur na França, né? Ele estava com 80 e tantos anos, daí deram a Legião d'Honneur para ele, daí vem os repórteres entrevistaram falando, quais são suas impressões? Ele disse, eu preferi a boa ereção. E por que que isso é assim? Porque, você veja, dentro do cristianismo, todo mundo está indo para uma certa finalidade. Tá certo? Essa finalidade será o quê? O juízo final, a ressurreição. E isso vai se dar precisamente na sua morte. Porque então logo você morre, você é posto entre parênteses até o juízo final. Não acontece nada. Não é que você vai para o céu, você não tá, vai parte alguma, você está na mente de Deus. Não é isso? Então, no juízo final, ele te chama de volta, te julga e te manda para o paraíso ou para o inferno. Não é isso? Então, embora você não saiba quando é o juízo final, isso não faz a menor diferença. Porque a partir da hora que você morreu, você já está no juízo final. Não é isso? Agora, e se esse juízo final for puxado para dentro da história? Hã? Você transformou uma eternidade. É você, é cenoura de burro, é amarrar a salsicha no rabo do cachorro, ele vai ficar girando. Agora, é claro que isso é uma autodestruição, mas isso mantém você muito ocupado. Quer dizer, é um estado hipnótico, né? Eu, sinceramente, eu não vejo como estudar isso fora de uma referência psiquiátrica. E quando você vê que fenômenos desse tipo jamais aconteceram ao longo da história, eles só acontecem a partir de uma certa data e num certo lugar, e desse lugar eles vão se expandindo para o mundo, né? Então, isso não é uma constante do espírito humano, isso é um fenômeno histórico. Agora, por que que as pessoas entram nisso? Aqui é a explicação que o Weber vai dar. Não sei se a explicação é legítima, mas ela vale a pena. A tentativa de construir uma essência da história levará à falaciosa imanentização da escatologia cristã. A compreensão dessa tentativa como falaciosa, no entanto, levanta questões quanto ao tipo de homem que se permitirá acreditar nessa bobagem, né? A falácia parece antes elementar. Pode-se presumir que os pensadores que se permitiram entrar nela não fossem inteligentes o suficiente para percebê-la? Ou que, ao contrário, que eles percebiam claramente, mas a propagavam, não obstante, por alguma obscura razão maliciosa, obviamente não se pode explicar 7 séculos de história intelectual pela estupidez ou pela desonestidade, mas diz eu, pode explicar pela loucura, no sentido clínico da coisa. Deve-se presumir um impulso nessas almas que os cegava para a falácia, qual, de outra maneira, eles não poderiam obter. Quer dizer, a vantagem psicológica obtida como isso é uma certeza. Mais adiante eu verei o que, que isso tem de problemático. As certezas estão em demanda para o propósito de superar incertezas com o seu devido acompanhamento de ansiedade. E a próxima questão será então: que incerteza específica era tão perturbadora que tinha que ser vencida pelo meio dúbio da imanentização falaciosa? Não temos de procurar muito para encontrar a resposta. A incerteza é a essência mesma do cristianismo. O sentimento de segurança num mundo cheio de deuses foi perdida junto com os deuses mesmos. Quando o mundo é desdivinizado e a comunicação com o Deus transcendente é reduzida ao tênue elo da fé. Alguém tem uma Bíblia aí? Ele diz no sentido de Hebreus 11:1. Não, peguei na internet. Vamos ver, lê Hebreus 11:1. Você tem aí? Vê no seu computador. Você está conectado aí? Ah, não. Então deixa. 11:1. Bom, mas ele está aqui. Como substância das coisas esperadas e a prova das coisas não vistas. É o que está ali, não precisa pegar o texto, não. Mas isso é suficiente. Suficiente para vocês lembrarem do que ele está falando, né? Da fé como substância das coisas esperadas e como prova das coisas não vistas. Ontologicamente, a substância das coisas esperadas não é encontrada em parte alguma, exceto na própria fé. É depressão, contrição e arrependimento, abandono e esperança, né? Silenciosos jorros do amor e da graça, o tremor à beira da certeza que, se é conquistada, é perdida. O simples, a leveza desse tecido pode se provar uma carga muito pesada para o homem que anseia por uma experiência maciçamente possessiva. É isso? É sutil demais. É sutil demais e é incerto demais. Ele tem razão nisso aqui, isso acontece mesmo. Quanto mais pessoas são atraídas ou pressionadas para dentro da órbita cristã, tanto maior será o número dentre eles que não tem a estamina espiritual para a aventura heróica da alma que é o cristianismo. Quanto mais pessoas são atraídas ou pressionadas para dentro do cristianismo, tanto maior será, dentre elas, o número dos que não têm a estamina espiritual para a aventura heróica da alma, que é o cristianismo. E a probabilidade de uma queda desde a fé aumentará com o progresso civilizacional da educação, com a alfabetização e quando o debate intelectual trouxer a uma plena seriedade a plena seriedade do cristianismo à compreensão de um número cada vez maior de indivíduos. São esses processos que caracterizam a Idade Média, serão do conteúdo do ambiente civilizacional. O homem não pode cair para trás, fall back on himself, que não pode cair para trás nele mesmo, cair nele mesmo, num sentido absoluto. Porque se ele tentasse, ele logo se descobriria que ele caiu num abismo do seu desespero e nulidade. Quer dizer, ele perdeu, né, aquela fé cristã. Para onde que ele cai? Para onde que ele vai? Mas ele não pode cair nele mesmo, porque ele mesmo não é um nada. Né? Ele terá de cair para trás numa cultura menos diferenciada de experiência espiritual. Quer dizer, tem uma cultura altamente diferenciada, que é o cristianismo. Tá certo? Que ali já está intelectualmente elaborado, né, na forma da filosofia, da teologia escolástica, essa coisa toda. Então, para onde ele vai cair? Ele vai cair numa forma menos diferenciada de experiência. Sob as condições civilizacionais do século XII, era impossível cair de volta no politeísmo greco-romano, porque ele havia desaparecido como cultura vivente da sociedade. E os elementos restantes dificilmente poderiam ser revividos, porque tinham perdido o seu atrativo, precisamente para os homens que haviam, vamos dizer, experimentado o cristianismo. O mundo pagão tinha perdido o seu atrativo. Né? A queda só poderia se dar para dentro de alternativas experienciais suficientemente próximas da experiência da fé, na qual somente um olho capaz de discernimento enxergaria a diferença. Essas alternativas estavam à mão, justamente na forma da gnose. Quer dizer, essas seitas gnósticas tinham continuado existindo, e elas, embora tivessem uma raiz greco-romana, como lembrou aí o Silvio, elas foram imitando cada vez mais o cristianismo, mimetizando o cristianismo, né? Então, o sujeito caía da fé cristã e pum, ia para dentro do que tinha na mão, que era o gnosticismo. Mas é engraçado quando ele fala que cai para um estágio menos diferenciado, né, do que o cristianismo estava. E se você pensar dentro da teoria dos quatro discursos, é como se ele caísse, voltasse a um nível puramente retórico. Né? Claro, nos termos do teoria dos quatro discursos, você cai de um discurso mais, vamos dizer, elaborado, discurso de maior credibilidade, para outro de menor credibilidade. Você vê que isso aí que você falou é extremamente importante, porque na cultura que aparece, vamos dizer, a partir do momento em que se rompe a unidade cristã, sei lá, de Erasmo, né, Michel de Montaigne, né, até quando Descartes, né, você vê que houve realmente uma queda de racionalidade. E o surgimento, vamos dizer, da ciência moderna matematicista é um ersatz, é um sucedâneo, porque ele cria um tipo de racionalidade diminuída, né, limitada para certas coisas, que parece ter uma alta credibilidade, então, e a qual você pode se apegar justamente para compensar a maior irracionalidade que você tem com relação ao todo. Quer dizer, o mundo escolástico era um mundo assim, onde todas as questões, absolutamente todas, podiam ser examinadas com critérios altamente refinados. De repente, a maior parte dessas questões passam a ser objeto de pura discussão retórica. E para compensar certos problemas específicos, né, você tem uma lógica mais refinada para tratar deles. Isso, de certo modo, consola, né, da perda, e pode até dar uma ilusão de que houve um progresso. Naquele tempo, a gnose era uma cultura religiosa vivente na qual os homens podiam cair de volta. A tentativa de imanentizar o significado da existência é fundamentalmente uma tentativa de trazer o nosso conhecimento da transcendência para, vamos dizer, um domínio, uma apreensão mais firme do que a cognitio fidei, conhecimento da fé, pela fé. Quer dizer, você quer ter o gnóstico acredita que ele tem, vamos dizer, um domínio mais firme das provas, certo, do que o mero conhecimento pela fé. Na verdade, ele vai ter menos, porque como há essa queda do discurso dialético para o discurso retórico, né, o domínio intelectual que ele vai ter disso na prática é menor, mas naquele momento parece maior. Quer dizer, você vai passar da mera fé para o conhecimento. Está entendendo? A gnose pode ser primariamente intelectual e assumir a forma da penetração especulativa nos mistérios da criação e da existência, como, por exemplo, na gnose contemplativa de Hegel ou Schelling. Ou pode ser primariamente emocional e assumir a forma de uma, vamos dizer, instalação, auto-instalação, de indwelling, que você vai morar lá dentro, né? Da substância divina dentro da alma humana, como, por exemplo, nos líderes sectários paracléticos. Ou pode ser primariamente volitiva e assumir a forma da redenção ativista do homem na sociedade, como acontece em revolucionários ativistas como Comte, Marx ou Hitler. Essas experiências gnósticas, na amplitude da sua variedade, são o núcleo da redivinização da sociedade. Tá certo? Os símbolos intelectuais desenvolvidos pelos vários tipos de imanentistas frequentemente entraram em conflito uns com os outros. E os vários tipos de gnósticos se oporão uns aos outros. Pode-se facilmente imaginar quão indignado um humanista liberal ficará quando lhe dissermos que o seu particular tipo de imanentismo é um passo no caminho para o marxismo, como de fato é. Isso que ele diz aqui, eu confirmo diariamente. Quer dizer, quando eu digo esses liberais ateus, tá, falando, vocês estão ajudando o marxismo, eles ficam loucos da vida. Isso acontece, tem comprovação experimental disso aqui. Não será supérfluo, portanto, relembrar o princípio de que a substância da história deve ser encontrada no nível das experiências e não no nível das ideias. Isso quer dizer que todas essas, vamos dizer, essas diferenças doutrinais, elas se tornam irrelevantes porque elas emergem do mesmo fundo de experiência. O processo, vamos dizer, anímico, espiritual, pelo que está passando o liberal ateu, é o mesmo do marxista. Tá certo? O secularismo pode ser definida como uma radicalização das primeiras formas de imanentismo paraclético, porque a divinização experiencial do homem é mais radical no caso secularista. Feuerbach e Marx, por exemplo, interpretavam o Deus transcendente como uma projeção daquilo que há de melhor no homem para um além hipostático. Quer dizer, não é Deus que cria o homem, é o homem que cria Deus a partir de uma projeção ampliada das suas qualidades menores. Claro que isso aqui, vamos dizer, uma falácia que está confundindo o meio de conhecimento com o objeto de conhecimento, né? Esta projeção do que existe melhor é a famosa tímese parabólica de que falava o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, algo que está muito acima da realidade presente só pode ser concebido mediante uma espécie de ampliação imaginativa que nunca alcança o seu objeto, mas se aproxima dele como, né, uma assíntota, quer dizer, uma curva que vai, ela vai subindo, mas ela vai se desviando ao mesmo tempo, pouquinho, pouquinho, nunca atinge. Ou seja, este é o movimento do homem em direção a Deus, mas isso não é Deus. Não é isso? Então, é do Espírito Santo, Paráclito do Espírito Santo. Feuerbach, Marx, por exemplo, interpretava o Deus transcendente como uma projeção daquilo que existe de melhor no homem, num além hipostático. Para eles, o grande ponto de virada, uma experiência medieval menos radical, que traz o Espírito de Deus para dentro do homem, ao mesmo tempo que abandona Deus na sua transcendência. O super-homem marca o fim de uma estrada na qual encontramos a figura do homem divinizado dos místicos da reforma inglesa. Essas considerações mais ainda explicarão e justificarão a advertência precedente contra a caracterização do movimento político moderno como neopagão. A experiência gnóstica determina uma estrutura sui generis da realidade política. Então, relembrando, esse elemento neopagão, ele vem aparecendo recentemente. É impossível você ver esse negócio de Gaia, né, que foi uma doutrina praticamente subscrita pela ONU em documentos oficiais, né? Sem você ver, peraí, aí a perspectiva gnóstica foi transcendida, né? Estamos realmente num neopaganismo, né? Uma linha de transformação gradual conecta o gnosticismo medieval com o contemporâneo. E a transformação é tão gradual, de fato, que seria difícil decidir se os fenômenos contemporâneos devem ser classificados como cristãos, porque eles são, inteligivelmente, um desenvolvimento de heresias cristãs da Idade Média, ou se os fenômenos medievais devem ser classificados como anticristãos, porque eles são, inteligivelmente, a origem do moderno anticristianismo. Quer dizer, tem uma origem dentro do cristianismo, mas, ao mesmo tempo, se evoluem para um anticristianismo, né? O melhor a fazer será deixar essas questões de lado e reconhecer a essência da modernidade como um desenvolvimento do gnosticismo. A gnose foi um acompanhamento do cristianismo, algo que acompanhou o cristianismo desde o seu começo mesmo. Os seus traços são encontrados em São Paulo e São João. Dizem que há elementos gnósticos em São Paulo e São João, né? Em São Paulo, justamente, precisamente no instante em que São Paulo vê a volta do Cristo como iminente. Mas é o tal negócio sobre se a vinda do Cristo vai ser próxima ou não. Mas é uma questão na qual ele não fez a menor, ele não insistiu nem um pouco em tomar uma posição pessoal. Ele simplesmente deixou a coisa, quer dizer, com interrogação. Mas de qualquer modo ele mencionou. Ele disse, olha, é para daqui a pouco. Não se pode dizer que ele não falou isso. O que ele quis dizer com esse daqui a pouco, se é um daqui a pouco histórico, ou se é, vai ver daqui a pouco, porque é o seguinte, você vai morrer daqui a pouco. A heresia gnóstica foi o grande oponente da cristandade nos primeiros séculos. Irineu pesquisou e criticou suas múltiplas variantes no livro Adversus Hereses, um tratado padrão sobre o assunto, que ainda será consultado com grande proveito pelo estudante que queira entender as modernas ideias e movimentos políticos. Mais ainda, além do cristianismo, também existia uma gnose judaica, uma pagã e uma islâmica. Tudo isto se funde entre o século XVII e XVIII, tudo isso se funde. E se funde, onde se funde? Se funde dentro dos movimentos revolucionários messiânicos. E muito possivelmente, a origem comum desses vários ramos da gnose terá de ser buscada no tipo experiencial que prevaleceu na era pré-cristã na civilização siríaca. Em parte alguma, no entanto, a gnose assumiu a forma de uma especulação sobre o significado da história imanente, como veio assumir na Idade Média. Quer dizer, por que que a gnose assume a forma de uma especulação sobre o curso da história? Porque a própria estrutura do cristianismo é a respeito do curso da história, né, como aparece claramente ali no Santo Agostinho. Porém, é a história como história da salvação e da nação. Não é isso? Quer dizer, o cristianismo, ele tem uma estrutura histórica neste sentido. Ele é uma narrativa que vem da origem da humanidade, passa pela revelação judaica, passa pelo nascimento de Cristo, passa pela constituição da Igreja e chega ao juízo final. Então é uma história, na verdade. Quer dizer, este modo de raciocinar histórico é uma coisa que só aparece realmente no cristianismo. Então era natural que a especulação gnóstica, subsistindo dentro da atmosfera cristã, tomasse ela uma forma histórica mais ou menos copiada ou imitada do cristianismo. A gnose não tem de levar necessariamente, não tem de levar por necessidade interna a construção falaciosa da história que caracteriza a modernidade desde Joaquim de Flora. Quer dizer, ele diz que não é uma tendência imanente da gnose transformar-se numa especulação histórica, falaciosa ou não, tá certo? Daí que o impulso para a certeza, tem de conter um outro componente, mais um componente, que impele a gnose especificamente em direção à especulação histórica. Este componente é a expansão civilizacional da sociedade ocidental na Alta Idade Média. De fato, o auto preenchimento da sociedade ocidental com significado seguiu estreitamente a expansão e diferenciação reais. O crescimento espiritual do Ocidente, através das ordens desde Cluny, a abadia de Cluny, se expressava na especulação de Joaquim na ideia do terceiro reino dos monges. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, aqui, a própria expansão histórica do cristianismo, tá certo? Sugere a gnose a ideia de ela se modelar também por uma especulação histórica. Não se trata só de concepções históricas, mas de uma história que estava efetivamente acontecendo, sobretudo com a expansão das ordens monásticas. A expansão das ordens monásticas dá ao Joaquim a ideia de uma terceira era, que será a era dos monges. Vamos pular. A concepção de uma era moderna que se sucede à Idade Média é em si mesma um dos símbolos criados pelo movimento gnóstico. E a ideia mesmo de Idade Média, quer dizer, existe uma Idade Média, já tem a Idade do Começo, a Idade do Meio e a Idade do Fim. Quer dizer, esse é um esquema do Joaquim de Flora, que se transformou, vamos dizer, num conceito histórico falacioso, que é o conceito de Idade Média, mas que nós continuamos a usar o mesmo termo, apesar de sabermos que não corresponde à realidade. Ele pertence à classe dos símbolos do terceiro reino. O símbolo de uma era nova e moderna foi usado por sucessivas ondas de intelectuais humanísticos, protestantes e iluministas para expressar a sua consciência de ser os representantes de uma nova verdade. Quer dizer, esta nova era também tem vários começos, né? O Joaquim de Flora achou que era com ele, o Renascimento achou que era com ele, a Revolução achou que era com ele, e agora, né? Até o Lula acha que é com ele, né? O Obama, etc. Né? Quer dizer, assim como... Veja que coisa estranha, porque assim como este negócio não tem um objetivo determinado, tem uma meta determinada, esse plano, esse projeto do mundo melhor, do change, não tem uma data determinada e nem um objetivo determinado, também não tem um começo determinado, o começo também vai para frente. Então, continuamente recomeçando a não chegar a lugar nenhum. Quer dizer, como é que nós podemos entender isso aí como uma estrutura normal da temporalidade humana? Falo, não é possível. Você vê aqui um indivíduo humano que montasse a sua própria vida assim, ele, em pouco tempo você identificaria que ele está maluco. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que está continuamente dando um novo começo para uma coisa que ele não sabe o que é, né? E que também não tem data para acontecer. Como é que nós julgaríamos uma pessoa que estivesse fazendo isso, um indivíduo fazendo isso? Nós diríamos que está louco, evidentemente. Agora, por que você fazer isso em escala social, histórica, também não é loucura? Precisamente porque o mundo, sob o guiamento dos gnósticos, está sendo renovado em intervalos frequentes, é impossível chegar a uma periodização criticamente justificada ouvindo as suas afirmações. Quer dizer, a periodização histórica baseada nessa coisa é evidentemente loucura. Portanto, o problema não pode ser resolvido no nível do simbolismo gnóstico. Nós precisamos descer ao nível da representação existencial em ordem para poder encontrar um motivo para a periodização. Uma época seria efetivamente marcada se, na luta pela representação existencial, ele quer dizer a sociedade como personificação da verdade. Existe a representação política formal, né, que é o governante representa a população, tá certo? Mas existe o que eles chamam de representação existencial, no qual a sociedade constituída representa a forma da verdade admitida por todo mundo. Na luta pela representação existencial, uma época seria realmente marcada se existisse uma decisiva vitória revolucionária do gnosticismo sobre as forças da tradição ocidental. Se a questão é colocada nesses termos, a periodização convencional se tornaria significativa. Quer dizer, o gnosticismo venceu, agora você tem efetivamente uma nova era. Então você tem a era da civilização ocidental, e daí tem a era do gnosticismo, até a terceira era. Bom, se isso acontecesse, então a periodização em três épocas começaria a fazer um sentido. Mas aí a pergunta, isto pode acontecer? Eu acho que não, porque é da natureza do movimento revolucionário empurrar com a barriga. Ele nunca é vitorioso. Bom, daqui ele vai descrever como é o processo pelo qual se monta esses movimentos. Né? Para começar fazer com um movimento comece a se mover, é preciso, em primeiro lugar, haver alguém, colocar alguém que tenha uma causa. Né? E para fazer progredir essa causa, o homem que a tem se permitirá, vamos dizer, diante dos ouvidos da multidão, entrar entrar em severas críticas dos males sociais, em particular da conduta das classes superiores. A repetição frequente da performance induzirá a opinião entre os ouvintes de que os falantes, os oradores, devem ser homens de singular integridade, zelo e santidade, pois somente homens que são o poder de personificar um bem alternativo, mesmo que você não diga que bem é esse. Isso aí também está ligado ao problema da impecância. Porque o critério que você tem para achar que uma pessoa é boa, tá certo? Não é só ela falar mal do mal, mas ela positivamente fazer o bem. Não é isso? Mas eles inauguram esse novo tipo de santidade que consiste apenas em falar mal do mal. Você está entendendo? De modo que o mal, de certo modo, se torna a única referência. O próximo passo será a concentração da má vontade popular, né, no governo estabelecido. Essa tarefa pode ser realizada psicologicamente, atribuindo-se todos os erros de corrupção à ação ou inação do governo. Por essa imputação do mal a uma instituição específica, os oradores provam a sua sabedoria à multidão. Que a multidão de homens que por si mesmos jamais teriam pensado nessa conexão. E ao mesmo tempo eles mostram o ponto que deve ser atacado, né, para que o mal seja removido do mundo. Depois desta preparação, o tempo está maduro para recomendar uma nova forma de governo como um remédio soberano para todos os males. Para as pessoas que estão possuídas pelo desgosto e descontentamento com as coisas presentes, pois as pessoas que estão possuídas pelo desgosto e descontentamento com as coisas presentes são malucas o bastante para imaginar qualquer coisa pode ajudá-los. Mas principalmente ele pode ser ajudado por aquilo que eles jamais tentaram. Quer dizer, uma coisa que jamais foi tentada aparece automaticamente como uma alternativa infinitamente melhor. Qualquer coisa que não tenha sido tentada. Note-me, isso aqui é um detalhe fundamental, porque certas propostas serão, vamos dizer, terão como único argumento a favor delas o fato de que nunca foram tentadas e que são absolutamente novas. Por exemplo, votar em Barack Obama. Ou votar no Lula no Brasil. Nós tentamos um monte de coisa, agora isso aqui nunca tentamos, não. Quer dizer, o que tem que ver o fato de nunca ter sido tentado com o fato de ser bom? Né? É aquele negócio do filme do Clint Eastwood, que o sujeito se joga num cacto, né? Daí os amigos vão lá, tiram o espinho dele, está tudo ferrado. Pergunta: por que você fez isso? Ele disse: na hora me pareceu uma boa ideia. Bom, daí, terceira etapa. Se um movimento confia na autoridade de uma fonte literária, os líderes terão de modelar, né, as noções mesmas e a malícia da mente dos homens de tal modo que os seguidores automaticamente associarão as passagens de termos escriturais, palavras, tá certo? Com um conteúdo tido como positivo e salvador, independentemente do contexto, da conexão intelectual e do que esteja sendo efetivamente dito. Isso é outra constante também. É, quer dizer, isso permite que as pessoas reajam diretamente a palavras e frases sem a representação da realidade correspondente. Quer dizer, transforma, então, evidentemente, a palavra num instrumento, não de comunicação, mas num instrumento de hipnose. Depois vem o passo decisivo em consolidar a atitude gnóstica, que é persuadir os homens crédulos, né? E mais que capacitados a esses erros agradáveis, que é de que a especial iluminação do Espírito Santo, que é de que ela é uma especial. Quando a experiência gnóstica está consolidada, a matéria-prima social está pronta para ser existencialmente representada por um líder. Eles voluntariamente aceitarão conselho e direção desde de doutrinadores e negligenciarão os seus próprios negócios para devotar tempo excessivo a serviço da causa, né? E estenderão generosa ajuda material aos líderes do movimento. Você vê que essa turma do PT, bicho, gente trabalhadora, dava 30%, 40% e 50% dos seus ganhos mensais para o partido. O que eles ganhavam com isso? Absolutamente nada. É tudo esperança messiânica. Então, em princípio, o militante do Partido Comunista, no tempo que eu estava lá, todos os bens pessoais dele só eram dele provisoriamente. Era uma concessão provisória do partido. Se o partido quisesse tomar tudo, ele estava inteiramente no seu direito. A pessoa achava inteiramente natural, deixava você de tanga. Toma tudo que você tem. É? A abolição já abolia a propriedade privada. Tão logo um ambiente social desse tipo está organizado, será difícil, se não impossível, quebrá-lo pela persuasão. Eles fecham os ouvidos, né? As razões não serão ouvidas, tornam-se impermeáveis ao argumento e têm suas respostas prontas, sempre respostas prontas. Sugira a eles que eles não estão capacitados a julgar as questões e eles responderão: Deus escolheu o simples. É o Lula. O Lula é sábio porque é ignorante. Ele entende tudo porque ele não entende nada, né? O Barack Obama tem ampla experiência porque não tem experiência nenhuma. Quer dizer que a incapacidade se torna uma prova de capacidade, né? E você ouvirá: os próprios apóstolos de Cristo foram declarados loucos. Tente a mais branda forma de disciplina e eles começarão a gritar contra a crueldade dos homens, né, sedentos de sangue. Somos nós, evidentemente. E se colocam assim mesmo no papel da inocência perseguida em nome da verdade. Então, ele identifica todos esses traços, por exemplo, na Revolução Puritana na Inglaterra, e vê como eles foram reaparecendo, né? Agora, você não pode esquecer que a Revolução Puritana já foi feita contra um governo que, por sua vez, já tinha feito a Revolução. Quer dizer, a reforma inglesa, que foi uma revolução, foi promovida pelo governo britânico. E depois aparece, como sempre, a Revolução dentro da Revolução, né? Agora, aí também acontece um processo que foi assinalado na história ocidental pelo Rosenstock Husserl. Ele disse que quando uma nação é profundamente afetada por um ciclo revolucionário, ela escapa do ciclo revolucionário seguinte. Ela não entra. Então, a Inglaterra fica vacinada contra todas as revoluções subsequentes, não é isso? E especialmente você vê que quando os puritanos vêm para os Estados Unidos, eles inauguram o contrário do regime revolucionário. Quando eles estabelecem aqui a República Americana, né, eles puxam para dentro dela todas as instituições e leis que eram tradicionais na Inglaterra. Quer dizer, não inventa um regime novo. Quer dizer, como é que aqueles revolucionários puritanos se tornaram conservadores? Hoje também porque já tinham feito a revolução, né? Então, muito bem, acho que hoje está disparado por aí, porque, a não ser que tenha perguntas. Rosenstock. Não há diálogo entre os dois? Não, eu não vi um mencionar o outro, nem o outro. Eu acho assim, a falta de comunicação aí é um negócio terrível, porque você vê que caras que estão trabalhando exatamente no mesmo sentido. E o sistema de informações, o sistema internacional de informações acadêmicas, teoricamente é uma coisa que deveria funcionar, tá certo? Mas na prática acontece isso. Por exemplo, todos os problemas da filosofia da consciência que o Wegener colocou já estavam resolvidos pelo Louis Laval. Até hoje eu não vi um discípulo do Wegener, apelar para o Louis Laval. Agora, quando eu cheguei na França procurando o livro do Louis Laval, ninguém sabia quem era. Na livraria Van, na livraria da Sorbonne, das coisas, das minhas investigações sobre o movimento revolucionário, eu acho que o grande problema é esta fusão dos movimentos messiânicos e gnósticos no século XVIII. O que puder achar de documento sobre isso, né? Por exemplo, existe o famoso livro do Abade Barruel, né? Memórias para servir à história do jacobinismo. Aquilo é muito importante. O livro foi muito desvalorizado. Alguns caras valorizam muito, outros valorizam pouco. Você não deu valor nenhum? Porque diz, não, aquilo ali é teoria da conspiração. Eu digo, mas meu Deus do céu, como é que você vai, né, investigar processos que já foram camuflados na sua origem sem você supor alguma conspiração, alguma mentira por trás de tudo? Quando o Wegener, você não pode esquecer que o Wegener, embora ele não acredite em história das ideias, o material que ele usa é o material de história das ideias. Ele usa de uma maneira diferente, né? Mas eu vejo que, por exemplo, ele não tem nenhum interesse sobre as formas organizacionais. Como é que eram as entidades, as organizações reais que atuavam politicamente? Isso aí não entra. Por isso, como dizer, é um documento mudo, por assim dizer, né? Não é um movimento que se autoanalisa e se autoexplica. E o que de fato, vamos dizer, transforma o mundo é a ação desses grupos organizados, não são as meras ideias, ideologias que estão em circulação. E a maior parte da história desses movimentos vai ser encontrada só mesmo no plano da organização e da ação, e não no plano da reflexão. Quer dizer, há muitas coisas que se passam na história, que acontece uma depois da outra, e que a quantidade de reflexão ali é nula. Por exemplo, se você pegar a história do Foro de São Paulo, eu só vi duas tentativas de meditar sobre aquilo, que foram as duas do Lula, onde ele conta a história do movimento e diz o que eles estavam tentando fazer e como é que a coisa estava indo. Então ele está tentando refletir, mas fora disso não há uma, tirando o que eu mesmo escrevi, né? Ninguém fala sobre o Foro de São Paulo como um conjunto. Ele só existe nas suas ações separadas. E você só vê uma tentativa de unificação consciente nos dois discursos do Lula, onde um é no 15º aniversário do Foro de São Paulo e o outro acho que foi um encontro de governadores, não sei do que, né? Então, pela primeira vez, alguém considerou aquele objeto chamado Foro de São Paulo e disse alguma coisa a respeito. Fora disso, não. Se você pegar, por exemplo, as atas do Foro de São Paulo, não está escrito sequer Foro de São Paulo lá. As várias ações empreendidas também, por exemplo, o Foro de São Paulo teve uma influência muito grande em criar o Chaves e colocá-lo no poder. Mas não há um sinal disso aí. Isso só aparece na narrativa que o Lula faz. Ele diz, nós fizemos isto. Está entendendo? Então, você vezes tem que reconstituir capítulos inteiros, né, por especulação imaginativa. Aconteceu isso e 3 meses depois aconteceu aquilo, para que uma coisa conectasse com a outra. Era preciso isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é isso? Por exemplo, quando você vê a revista do Foro de São Paulo, não está escrita que era do Foro de São Paulo, América Livre. É? Você sabe por quê? Porque você vê que na data tal foi constituída uma comissão editorial e depois você vê uma revista feita por essa mesma comissão editorial. Fala, bom, só pode ser esta. Então, quando você começa a investigar esse tipo de coisa, você está evidentemente na história da conspiração. E eu não vejo como a gente poderia entender esse processo permanecendo só no nível da experiência autoconsciente. Isso é por isso que qualquer documento que apareça sobre isso aí será sempre bem-vindo. Diga. Nesse caso, o próprio Lula já fala dando uma dica, né? Ele fala, a gente fez aquilo sem que parecesse. Sem que parecesse, claro, claro. Então ele define, né, o movimento, primeiro, como uma coisa que é abrangente, que age em toda a América Latina. Segundo, como um movimento que controla o desenrolar dos acontecimentos políticos em certos países. E como um movimento discreto, que consegue agir sem que seja percebido. Então, é a primeira vez que o Foro de São Paulo se autodefiniu, porque você, Karl Marx, você não vê uma teoria, né? Pode existir isso em algum lugar, alguém pode ter pensado isso, mas eu acho que foi feito mais numa base de, como é que se diz, sacações, intuições, não muito. Quem inventou o Foro São Paulo foi o Lula. O Lula não tem teoria nenhuma, ele simplesmente deu uma sacada e acabou dando certo. Então, assim, tem capítulos inteiros da história que são vividos de maneira mais ou menos inconsciente por todos os seus protagonistas. Mas pelo menos eles têm uma unidade, né? Eles têm uma unidade. Quer dizer, você pode admitir uma intencionalidade inconsciente, na medida em que você modela pessoas para que elas tenham as mesmas reações, os mesmos sentimentos, etc, etc, né? Bom, elas vão agir de uma maneira coerente umas com as outras, mesmo que elas não tenham essa intenção explícita. Naquele livro do Robin Blackburn, lá, depois da queda, né? Aqueles vários intelectuais que discutiram os homens públicos, né, do lugar, eles têm uma não do foro, mas uma interpretação autoconsciente do, não do movimento revolucionário, mas do movimento comunista, pelo menos, tá? Depois, né, da queda do comunismo brasileiro. Eles falam, agora a gente vai ter que pegar o problema das minorias, das questões identitárias, das questões ambientais. Sim, agora isso aí já tinha no Stalin. Stalin, nos anos 30, já tinha pensado tudo isso. Quer dizer, vocês têm que usar, né, movimento das mulheres, racismo, tudo que tiver, quer dizer, todos os motivos de queixa que tem no mundo, todos eles terão que ser explicados como luta de classes. Agora, quer dizer, a falta de unidade reflexiva transparece, vamos dizer, até na incoerência dos elementos que aí são integrados. Porque eles são incoerentes ideologicamente, mas eles são coerentes estrategicamente. É por isso que eu vejo que o movimento revolucionário não é ideologia, ele é eminentemente uma estratégia. Você só enxerga a unidade dele do ponto de vista estratégico. Quer dizer, nós vamos pegar pessoas que pensam coisas completamente diferentes, que uma não concorda com a outra, uma odeia a outra, mas que nós vamos dar um jeito deles trabalharem para o mesmo fim, que vai aumentar o nosso poder. Aí isso já não pode ser estudado por esses métodos. Eu também não sei que método, mas isso aí, claro, você pode compor. Porém, os próprios personagens envolvidos negarão essa intenção tão logo você a expressa. Entendeu? Tem muito cara no Foro de São Paulo que diz, vocês estão fazendo uma revolução comunista? Eles dizem, de jeito nenhum, nós não somos comunistas. E dirá com toda sinceridade. Porque essa intenção só funciona enquanto ele é um agente inconsciente dela. A hora que ele toma consciência, ele não quer mais ser agente daquilo. Então é claro que esse negócio é patológico. Quer dizer, é uma coisa que você só quer fazer se você não sabe o que está fazendo. Né? Isso quer dizer, a consciência do negro vai para um lado e as suas ações vão para o outro, completamente diferente. Né? Sem contar. Bom, aí tem uma série de critérios que eu desenvolvi para tratar disso. Que é o problema, vamos dizer, da teoria da ação, o horizonte de consciência, essa coisa toda. Que são elementos que não estão aí no Voegelin, mas que a gente pode ir encaixando aí para completar o serviço, né? E hoje deu para entender? Só queria lembrar, professor, sobre a questão do momento que se daria a parousia. O próprio Cristo disse que nem ele sabia, só o Pai. Só Deus Pai. E esses caras tudo eles sabem, né? Diga. A Leila quer se manifestar. A Leila? Eu quero me manifestar. Obrigado. Prometo fazer outro no ano que vem, se não houver obstáculos. Então, se não há mais perguntas, nós vamos comer. Aonde que nós vamos? Lone Star.